balança e balança e balança e balança. Novinha vem pra dança, piscadinha que canta. Vou mandar você dançar, é o Pereira que manda. Piscadinha que encanta. Bumbum pro alto e balança e balança e balança e balança e balança. Novinha vem pra dança, novinha vem pra dança. Novinha vem pra dança, novinha vem pra dança. Bumbum pro alto, balança, balança, balança, balança, balança. Balança, balança, balança. Novinha vem pra dança, piscadinha que canta. Vou mandar você dançar, é o Pereira que manda. Piscadinha que encanta. Bumbum pro alto e balança, balança, balança, balança, balança. Novinha vem pra dança, novinha vem pra dança. Novinha vem pra dança, novinha vem pra dança. Bumbum pro alto, balança, balança, balança, balança, balança.